A paz do Senhor, irmãos, irmãs, com que alegria nós vamos compartilhar o Salmo de número 49, O Engano das Riquezas. É um salmo dos filhos de Corá. E nós louvamos ao Senhor mesmo, porque Ele é digno de toda honra e glória. E por mais um dia podemos compartilhar da palavra do Senhor e nos inspirar juntos, buscando a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, em direção à imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero saudá-los inicialmente com uma mensagem da nossa irmã Liene, lá em Alagoas, que diz uma palavra muito interessante, assim como o Salmo. Curta e interessante. O Salmo também é um salmo pequeno e que traz algumas verdades importantes para a nossa vida. Com frio ou com chuva, ou com calor, louvemos a Deus por mais esse dia. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as lutas nos deixam em pedaços, mas o nosso Deus é rico em misericórdia e faz com que nós nos sintamos novos e cheios da esperança que procede do Senhor. Um abraço especial à querida Liene. Nós temos três notícias para você e eu vou dar agora para que depois fiquemos à vontade. A primeira é de que amanhã nós encerramos o Salmo de número 50 e venceremos um terço dos Salmos. No final de semana, teremos a continuidade com o penúltimo encontro da terceira série sobre liderança, curso para obreiros, tá bem? Curso para obreiros e líderes ministeriais. Isso se dará no final de semana. Então não perca. E se você que é aqui de Entre Folhas ainda não ouviu, você pode encontrar no nosso blog logos7.blogspot.com. Vá até esse endereço e você vai encontrar uma série de ministrações sobre liderança, capacitação para a liderança da igreja, obreiros, líderes ministeriais e jovens pastores. E na próxima semana, dois avisos. Na próxima semana, estamos encerrando o mês de julho e nós vamos entrar em contato, começar a entrar em contato então com os mantenedores para que eles saibam os frutos deste mês de julho, o trabalho que foi realizado e os frutos deste trabalho. Isso na semana que vem. E na próxima semana também voltaremos a mais uma série de sermões proféticos inspirados no livro de Jeremias e ministrados pela pastora Margarete. Esses são os avisos, essas são as notícias. Também um abraço especial que eu peço à nossa missionária para comunicar aos ouvintes das 13 nações que estão nos acompanhando. Um abraço especial a todos vocês. Espero que essas meditações, essas devocionais estejam sendo bênção para as suas vidas. Vamos então. O Engano das Riquezas. Para o mestre de música, Salmo dos Coraítas, filhos de Corá, família de Corá. Salmo de número 49. Ouve isso, povos todos, prestai ouvidos, habitantes todos do mundo, gente simples, gente ilustre, ricos e pobres, todos juntos, minha boca proclamará sabedoria e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que temer nos dias de infortúnio, quando me cerca a iniquidade de meus agressores, daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância das suas riquezas? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. Pois todos podem ver que os sábios morrem também, assim como perecem o tolo e o insensato. E para outros deixam todos os seus bens. Pensam os ímpios que eternas seriam suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam suas moradas, até deram seus próprios nomes às suas terras. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Este é o final dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles pregam. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e os justos terão domínio sobre eles. Sua beleza e sua força se consumirão, e somente a profundeza do Sheol será sua morada. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa, pois ao morrer, nada levará consigo, nem descerá com ela seu esplendor. Ainda que em vida essa pessoa se parabenize, cogitando: todos te louvam porque prosperas, irá também para a geração dos seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que na opulência não reflete, assemelha-se ao gado que se abate. Aleluia, essa é a santíssima palavra do Senhor, e a Ele todo louvor por essa bendita palavra do Salmo de número 49. Algumas notas de rodapé da BKJA. Os princípios de vida ensinados nesse Salmo seguem a mesma linha doutrinária que vem sendo exposta desde o Salmo 46. Aqui se faz um alerta aos ricos tolos, pessoas que depositam sua fé e confiança no poder econômico e intelectual que amealharam. O autor levítico sabe o que é viver sem os privilégios das riquezas e já observou a arrogância e a soberba que dominam aqueles que se acham poderosos nesta terra. Sob o temor do Senhor, o salmista oferece a todos nós a sua sabedoria e previne o estulto quanto ao seu inexorável fim, a morte. Os justos, entretanto, alcançaram misericórdia e, por meio do favor divino, viverão eternamente. E essa segunda metade interminável da vida lhe será indescritivelmente mais feliz, como nos mostra o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 43. A linguagem usada aqui pelo levita do Senhor é mais profética do que sapiencial, de sabedoria, como nos provérbios. É um aviso claro e objetivo de Deus quanto ao comportamento humano, sob o olhar criterioso do Senhor. A palavra de profecia e sabedoria que sai da boca do salmista deve ser ouvida e compreendida, primeiro por ele mesmo, pois toda a verdadeira sabedoria vem de Deus. A harpa indica o senso de inspiração que o autor possuía. A questão aqui é: por que o justo haveria de temer o tolo rico e suas maldades? As duas respostas que seguem asseguram que o justo deve temer apenas o Senhor, mais nada nem ninguém. A primeira resposta afirma que as riquezas não podem comprar o livramento da mais terrível das desgraças, a morte. Nem mesmo um parente influente e redentor conseguiria tal proeza. Somente a pessoa do Senhor tem poder para redimir uma vida da decomposição física e da destruição eterna. A segunda resposta revela que o justo não deve temer o rico e arrogante, pois enquanto o futuro do rico, sem Deus, é de miséria eterna, seus próprios túmulos, ricos e decorados, serão, ironicamente, suas casas eternas. O futuro dos que amam a Deus e vivem em humildade de coração está reluzindo cada vez mais com a perspectiva da vida eterna do reino. O salmista emprega uma linguagem figurada da mitologia cananeia que define o Deus Mote, morte, como um devorador de ovelhas, como diz um velho adágio cananeu. Não te achegues demasiado ao Deus Mote, caso contrário, ele te devorará como a um dos seus cordeiros. O monstro da morte é o próprio guia e pastor dos arrogantes e presunçosos, aqueles para os quais o Senhor não merece toda a atenção, muito menos os demais seres humanos. Contudo, os tolos ricos, ao morrerem, não levarão absolutamente nada consigo. Esse versículo pode ser transliterado do original massorético desta maneira: Katson Lisheol Chatu, Mavet Iren, Virirdu Van Yesharim Laboker, Vetsuran Levalot Sheol, Misevul Selah. Independente da tradição cultural, classe social e econômica ou da capacidade intelectual de uma pessoa, sem uma profunda conversão interior a Jesus Cristo, o Messias, em que se reverencie o Filho de Deus como Salvador pessoal, ninguém encontrará a verdadeira, plena e eterna salvação. Só lhe restará a separação definitiva de Deus, ou seja, a morte, como nos mostra a primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 11 e 12. Irmãos e irmãs, esta nota de rodapé já aponta a verdade sobre esse salmo. Algumas vezes a nota só faz um ou dois, três destaques, mas não esclarece o conteúdo na sua totalidade. Nesse caso, não. Nesse caso, não fica restrita a informações historiográficas, nem a informações arqueológicas, mas fala exatamente sobre aquilo que o Salmo tem para nós. Eu fecho esta devocional, encerro essa devocional com a seguinte palavra. Esse Salmo de número 49 trata da vaidade humana. A questão aqui é a vaidade humana. Este salmo nos convida a uma reflexão sobre o sentido da vida. Todos são convidados a dar ouvidos aos conselhos do Senhor, sejam pobres ou ricos, homens ou mulheres, jovens ou adultos. A palavra do Senhor é plena de sabedoria e nos diz que é tolice enaltecer-se em função de bens econômicos ou riquezas desse mundo. Veja bem, esse salmo não está condenando a riqueza. Mesmo Jesus, como jovem rico, não estava condenando propriamente a riqueza, mas o fato daquele jovem ter depositado na riqueza a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança, sobretudo. Por isso ele lhe pôs à prova e o jovem rico não foi aprovado. Portanto, o problema não é o bem material, mas é que lugar esse bem material ocupa na vida de cada pessoa. Se você é abençoado por Deus na vida econômica, ou é abençoado por Deus no conhecimento e na sabedoria, esse não é um problema, essa é uma bênção da parte de Deus. Todavia, nós temos que colocar as coisas no lugar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas, como no caso do bem econômico, como no caso do conhecimento e da sabedoria. São acréscimos que Deus dá para aqueles que confiam nele. São bênçãos que Deus concede. Então, o problema não está num bem material, nem pode estar, porque não é um ser o bem material. O problema não está no conhecimento, porque não é um ser o conhecimento, mas o problema está na pessoa se vangloriar, ter uma glória vã, confiar a sua vida a essas coisas e ter nessas coisas a sua segurança. Na verdade, todas as coisas materiais pertencentes a este mundo são corruptíveis. e não podem resgatar o ser humano do abismo, que se encontra enquanto está longe de Deus. Nem conhecimento vai resgatar, nem posição vai destacar, nem status social vai resgatar, nem bem econômico nenhum vai resgatar. Somente Jesus Cristo é quem pode salvar o homem da perdição eterna. Ninguém pode pagar por sua salvação, nem pode pagar pela salvação de outra pessoa, como acontecia na Idade Média com a indulgência, com as indulgências. Até um historiador, Justo Gonçalves, costuma dizer isso: para cada moeda, ele aponta para um detalhe histórico, para cada moeda que caía no gasofilácio, se anunciava uma alma que saía do purgatório. Isso acontecia no passado, na Idade Média, mas continua acontecendo hoje, com, por exemplo, a teologia da prosperidade. Ninguém pode pagar por sua salvação. Nesse sentido, nossas obras são a consequência de uma fé viva e operante, e não um meio de alcançar a salvação. É certo que a fé sem obras, amados, é vã. A fé sem obras é vã, porque as obras comprovam, os frutos comprovam a fé que temos. Todavia, não é pelas obras que nós somos salvos, mas nós somos salvos pela graça de Deus e pela fé que nós temos nessa graça, nesse favor que não merecemos e que Deus operou tendo enviado o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo, nesse sentido, nossas obras são a consequência de uma fé viva e operante, e não um meio de alcançar a salvação. Portanto, a ostentação, aqui no Salmo 49, é comparada ao perecer dos animais. O salmista estimula a que vivamos em comunhão com Deus e na certeza de que só Ele poderá remir nosso ser, nosso espírito, nossa alma do poder da morte. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cabe a nós abandonarmos um projeto de vida que desemboca no nada, seria o niilismo, e entregar o nosso caminhar àquele que pode nos revestir de uma glória incorruptível. O Senhor está à procura de pessoas que se consagrem totalmente a Ele e não se deixem seduzir pelas vaidades efêmeras e passageiras, portanto, deste século. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê compreensão desta palavra que também é profética e nos conduza a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo a convicção que as outras coisas nos serão acrescentadas e nós poderemos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele acrescentar em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.